essa mania de vocês que matam só pra manchar o lindo mundo que Deus fez. Desde a virada do século, não sei o que acontece com esse mundo. São milhares de pessoas mortas e guerra, que absurdo. Em 89 o muro de Berlim caía, um aperto de mão e o fim da Guerra Fria. Mas palavra de superpotência é conversa fiada. Guerra, rumores de guerra ao invés da paz esperada. Etnia contra etnia, o homem segue matando. Um homem bomba só explode, leva 10 americanos. George Bush não rouba, paga tudo pro demônio. A cada bairro de petróleo é o balde de sangue de um iraquiano. A única esperança nessa história é que o povo de Deus canta rumo ao céu de glória. Ele vem, ele vem, ele vem. Vem buscar o teu povo, amém. Ele vem, ele vem, ele vem. Vem buscar o teu povo, amém. Uma nuvem obscura cobre a terra. O anúncio é que haverá guerra e rumores de guerra. Pros aliados, a guerra do Golfo custou 500 milhões por dia. E na África de fome morre várias famílias, a fome mata de verdade. É arma devastadora, mata até mais rápido do que uma metralhadora. Milhões de pessoas morrendo, é fácil de evitar. Custa o preço que o mundo gasta em seu aparato militar. Crianças morrem de inanição a cada segundo. A fome é uma praga que assola esse mundo. E por falar em praga, o vírus HIV invade seu sistema e acaba com você. Droga na veia, sexo promíscuo trouxe essa praga, a doença transmissível. A cura do câncer parece mesmo um sonho, mas foi o homem que fez um buraco na camada de ozônio. Malária, pneumonia, não adianta ter anticorpos. Estão se tornando resistente a todos antibióticos, até enfermidades mais simples te matando, levando pra cama, na medida que vamos entrando na era final da raça humana. Ele vem, ele vem, ele vem, vem buscar o teu povo, amém. Ele vem, ele vem, ele vem, vem buscar o teu povo, amém. Furacão, tornado, efeito estufa, maremoto. E o que mais me causa dor são os destroços de um terremoto. A cidade é arrasada, estrutura derrubada. Mais de 3 milhões de pessoas ficam desabrigadas. Terremoto é profecia em disparada. Desde o 8.4 que devastou o Alasca, esse terremoto levou sismólogos a predizer que dali em diante a escala ia tremer. Cidade, torre ruindo, meu Deus, que desespero. O homem atrás de dinheiro e a terra oscila feito um bêbado. A Ásia é invadida por um maremoto, provavelmente provocado pela bomba do petróleo. O berço do ateísmo foi obrigado a externar em primeira página de jornal pra todo mundo acreditar. Disseram que ia provar que o inferno não existia. Cavaram por 2 anos e nitidamente se ouvia. Pessoas gritavam, pessoas gemiam. E a manchete de jornal envergonhava os moscovitas. Nunca mais iremos contrariar a Bíblia. Tapamos o buraco, o inferno existia. Ele vem, ele vem. Ambos fumavam pedra e o futuro da família. O sistema global de acabar com dinheiro acaba com o crime, mas não com caos, com desespero. Muitos buscarão a morte e não encontrarão. Mortos vivos no meio da rua, praga e assolação. Homem, cavalo, selvageria. Resulta nisso, Jesus é a carta de euforia pra esse mundo cativo. Impressionante a forma que a igreja cresceu. Uma conquista atrás da outra do povo de Deus. O evangelho é pregado em forma de rap até pros loucos. E existe igreja cristã no mundo todo, na TV, Jesus, no rádio, Jesus. Não tem pra onde correr, mano, pra todo lado a luz, mas há trevas também, cabe a você escolher. O evangelho foi pregado, a forma linda de viver. Teremos aflição nesse mundo obscuro, mas tente bom ânimo, ele venceu o mundo. A palavra é de Deus, ai daquele que não acredita. Essa música também faz parte da profecia. Ele vem, ele vem.